aonde quiser. Vive como quer, vai aonde quiser. Vive como quer, vai aonde quiser. Vive como quer, vai aonde quiser. Mas vão dizer que todo gênio enlouquece, porque vive como quer, vai aonde quiser. A margem da margem da margem da sua visão. Amante da noite, inimigo da solidão. Fazendo coisas que não são permitidas no céu. Faz um tempo que minha casa é um quarto de hotel. Tão foda que tão fudido, são tipo 9-0. Não ligo pra isso. Deve ser difícil me ver fazer água vira vinho. Tintim, a ceia sem Judas. Diga com quem anda que direito mudas. Tintim pra mim que vivo arte da guerra lendo livro. A margem da margem da margem da sua visão. Amante da noite, inimigo da solidão. Fazendo coisas que não são permitidas no céu. Faz um tempo que minha casa é um quarto de hotel. Põe na balança, duvido sobrar um quarto. Então se o dinheiro é sujo, traz que eu lavo. Ambiente chique, com prazer estrago. Aprendi na novela quem é o culpado. Opção, digo obrigação. Ninguém mandou me olhar como se fosse aberração. Né não, o time é bom, joga bem. Mas por enquanto todo mundo é refém. A margem da margem da margem da sua visão. Amante da noite, inimigo da solidão. Fazendo coisas que não são permitidas no céu. Faz um tempo que minha casa é um quarto de hotel. Mulher, você me quer também, além do... Não diga que não avisei. Odiamos esperar, odiamos esplanar. Do mesmo jeito que amamos gozar. Até a trilha bifurcar, ruim de explicar, imagina entender. Frenesi, foda-se, se tiver saudade. Tamo aí. A margem da margem da margem da sua visão. Amante da noite, inimigo da solidão. Fazendo coisas que não são permitidas no céu. Faz um tempo que minha casa é um quarto de hotel. Vive como quer, vai aonde quiser. Vive como quer, vai aonde quiser. Vive como quer, vai aonde quiser. Vive como quer, vai aonde quiser. Mas vão dizer que todo gênio enlouquece, porque vive como quer, vai aonde quiser.